ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Delirando de paixão, eu decalo tudo lá. Só me choras, coração. Eu

E depois daquela jovem transmontana Sónia Flávia, mentiroso. Vamos lá um tempo atrás com Clemente Glória. Glória, no bater das ondas, sigo os teus passos, livres como o vento que sopra nesta terra, traz-me as palavras desta bela história que se chama Glória. Glória, tu és tudo, perfume da mais bela flor, entre o ódio e o amor. Teu nome é Glória. Glória, sempre nos meus sonhos, sempre ao meu lado, nos meus pensamentos, branca como a neve, olhos cor de mel. Oh, assim é Glória. Glória, força de uma vida, água no deserto, faz esquecer tristezas, e és toda beleza. Não te assustes com o medo, não há em ti qualquer segredo. Teu nome é Glória. Seguimos em 1989 com os Da Vinci's Conquistador. Thank you. meses e anos no mar. Continuamos a recordar aquele tempo com José Cid, portuguesa bonita. O sul é mais castiça e mais buena. Gosta de fado, vai ver uns touros na arena. Mas as do centro são as mais raianas. O doce olhar e o sorriso das tricanas. E as do norte são mais claras do mel branca. São muito alegres, muito simples, muito francas. Onde vais, portuguesa bonita? Volta atrás, a escutar a canção. Que essa capa conquista

vou até ao fim. Palavras por quê? Se não consigo descrever o que sinto. Palavras por quê? Quero estar bem mais perto de ti. Não há rosa sem espinho, não há sonhos definidos, só há um sentimento mais puro e sincero que tenho por ti. Não há rosa sem espinho, não há sonhos definidos, só há um sentimento mais puro e sincero que tenho por ti. És quem eu quero ao pé de mim, pedaço que quero provar. Todo o tempo do mundo é pouco para contigo ficar. Não há rosas sem espinho, não há sonhos definidos, só há um sentimento mais puro e sincero que eu tenho. Sem nunca mais voltar. E vem comigo voar.

mas que belo jardim. É sala de visitas do Minho. Pois não se esqueçam que Fafi é sala de visitas do Minho. Thank you. depois desta canaveira, de mesma maneira, vamos lá com outra dedicatória. E é da parte do meu amigo Lourenço, o Patrocínio Jacolá, amigo de trabalho, familiares, e sem esquecer os animadores aqui da rádio. Então vamos lá para a paixão dele, Cristiana Sá, Ruizinho da Panacova, o bigode do Ruizinho. Yeah.

lágrimas eu derramei quando foste e disseste que era o fim. Quis morrer ao vir o adeus gravado em ti. O meu mundo se perdeu ao perder quem mais amei. Não penses mais. Ficamos sempre naquela música calma e romântica. E vamos lá com Tony Careira, Minha Lisboa, com Romana. Este disco foi pedido da minha amiga Rosy, por seu nome Manuela, sans oublier l'animateur. Merci à toi, Rosy. Custa chegar e o perfume castanha já paira no ar. Tudo bem, roca. Passar tantas histórias de amor. A minha Lisboa está cada vez mais bela e a Dona Maria cantar à janela. E em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela e a Dona Maria com o lenço à janela. E em cada partida sinto amor e alegria por saber que vou voltar a minha Lisboa. Grande aplauso para a Romana. Olhando para o teto eu vejo a noite a cair. E em Alfama o fado já se faz ouvir. Castelo para ti tantas vezes canta. A minha Lisboa está cada vez mais bela e a Dona Maria cantar a janela.

logo à tarde, a partir das 14 horas até 16 horas, a Música da Glória está de volta. E logo amanhã de manhã, a partir das 9 horas até o meio-dia, com Jamiro, voz de Portugal. E mais lá para a tardinha, lá para as 18 horas até as 20 horas, pousa musical com a Silvia. E passamos sexta-feira, fim de semana à porta, com o meu amigo Lourenço, a partir das 9 horas até o meio-dia. E mais lá para a tardinha, sempre. Descoberta com Manela a partir das 17 horas até 19 horas. E passamos já ao fim de semana com quem? Com a Cristina, Portugal no Coração, a partir das 9 horas até o meio-dia. E depois sábado, uma nova emissão, Sério de Copan com a Cristina. Animador que está de volta com nós, Carla, com Licita na Paixão. E depois passamos domingo cantado galo com os São Fortes. E o telefone de Santo com o Jerome e com o Sr. Lionel. Aqui lá, portas bem, cuida-se sempre de vocês. Não levo nada. E quando alguém canta de lado, não leva então só as tuas. Então, boa música, boa disposição, isto nas antenas da Rádio Arconciel. Não sei como é que é, por isso mesmo fui aprender para a pé. Ai, ai, ai. E vamos deixar com a RDP Internacional. E lembre-se, a partir das 14 horas, a minha amiga Glória está de volta. Que também sabe. Eu, para mim, já disse tudo. Tchau, tchau e até a semana. Harmony, na FM, em couleur. En couleur. Com estas jogadoras e depois também pela estrutura toda da Federação Portuguesa de Futebol, certeza absoluta que está a festejar. Motivos para festejar tem a seleção feminina de futebol, que hoje venceu os Camarões por 2-1 no jogo decisivo de 7.